ramesliće Đurđeva zeleni, Đurđeva zeleni, svima osim meni. Prendo la Vila Morena, terra de fraternitat, o povo que mais ordena dentro de ti a cidade. Cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, grande la Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. É os que há curtzendu goian gailurretako elurra, uarkada jausten ibarrera geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batet goxe dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea.